Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltando 8 minutos para as 9 horas da manhã, eu fiz aqui uma avaliação e muitas vezes as pessoas perguntam por que sempre o lado ruim? Olha, infelizmente ou felizmente, um dos nossos dados é crescimento econômico, isso se traduz em números, se traduz em pesquisa, se traduz em produto ofertado ao mercado e se esse produto tem ou não boa saída. Então, eu quero cumprimentar primeiro o Altir Paludo, porque ele se retira da presidência, né, termina o mandato, presidência do Secov Oeste. Altir, bom dia, seja bem-vindo. E antes de tudo, como eu sempre peço, o que, que é o Secov? Como é que se explica essa sigla para o nosso ouvinte? Tá. Bom dia, Raquel. Bom dia a toda a equipe da Rádio Super Condá. Bom dia, família Lang. E um bom dia especial aos ouvintes. Raquel, um prazer estar de volta aqui, entendeu? E agradecer o espaço. Secov Oeste é o Sindicato da Habitação. Então, inclui loteadoras, incorporadoras, imobiliárias e também os prédios e edifícios. Essa que é a sigla do Secov. Essa é a sigla do Secov. Tudo que é, digamos assim, ofertado à população chapecoense, o que é construído, que, sim, não seja privado, claro, né? Não é a construção da minha casa, mas chega ao consumidor através das empresas que compõem o Secov. E lembrando que o Secov ele tem uma área de abrangência de 93 municípios, né? Que pega de Irani e vai até Itapiranga. Nossa, então é uma... A área de abrangência é grande. É bem grande. E me diga uma coisa, Altir. No contexto, a forma como eu coloquei, vocês ouvindo essas opiniões de economistas, jornalistas, afeitos ao ramo, claro que a referência maior sempre é São Paulo, a maior, certo, cidade da América Latina. Mas deu para identificar em algum momento essa descrição com desaceleração, com uma certa calma no mercado aqui em Chapecó, ou dá para dizer, não, a gente ainda está vibrando numa frequência diferente? Não, nós temos números assim, Raquel, depois vamos falar um pouquinho de Chapecó, agora vamos falar lá de São Paulo. Os grandes centros, não só São Paulo, eles lançam condomínios de 1.000, 1.500, até 5.000 apartamentos. Então, você estava citando uma jornalista que teve alguns clientes que compraram apartamento por 150, por 200 mil venderam, sim, e depois, para concretizar as vendas, vendiam por 150. Então, é justamente porque o número é muito grande. Chapecó já trabalha com um número diferente, por ser uma cidade menor. Houve alguns lançamentos maiores na Minha Casa e Minha Vida, né? Isso há uns 4, 5 anos atrás, foram vendidos todos. E hoje, então, os lançamentos aqui em Chapecó, nesse programa, eles são menores. Então, o pessoal está pensando em fazer blocos menores, tá? E, no geral, nos imóveis, apartamento de alto padrão, eles sempre foram vendidos e vão continuar sendo vendidos. Com uma velocidade de vendas menor, talvez, tal. Cai a velocidade. Cai a velocidade. Até depois o presidente Ricardo Lunardi, ele tem ali dados dos Alvará e Habits ano passado, que se manteve ou cresceu, tá? Em Chapecó. E nós temos alguns fatores positivos aqui, Raquel, que Chapecó é uma cidade diferenciada das demais, principalmente no oeste catarinense, aqui num raio de 400 quilômetros, nós não temos uma cidade do porte de Chapecó, por vários fatores, você sabe, mas só para lembrar o ouvinte, nós estamos aqui com universidade, área médica, área de eventos, serviços, né? Serviço em geral, tudo, né? Então, um raio de 400 quilômetros que o pessoal vem para Chapecó para estudar, para ir no médico, infelizmente, precisa vir fazer consultas de prevenção. E o mercado em geral, nós temos o shopping, né? Temos atrativos que isso, um aeroporto ali que gira em torno de 35, 40 mil habitantes, passageiros por mês, né? Então, esses são os diferenciais que aqui ainda não chegou, eu não uso e não gosto de usar a palavra crise, né? Pois é, crise, bolha, depois de falar em bolha também. A pessoa entra nisso e passa o tempo inteiro falando na crise. Então, sim, assim, houve uma redução? Houve, tá? Mas se continua e ainda o imóvel, ele é um bom negócio, um dos melhores negócios. Para quem compra certinho, escriturado, né? Que isso eu sempre falei aqui na rádio, em várias entrevistas que eu tive, que é adquirir imóvel, verificar a documentação, compre só com incorporação, que isso é, faz parte da imobiliária, do corretor que vende, buscar esses documentos. Então, num apanhado geral, assim, a gente continua, o imóvel Chapecó continua, entendeu, aquecido. Houve um pouquinho assim uma desaceleração de vendas em alguns bairros, em função que às vezes tem apartamento de 3 quartos sobrando ou dormitórios e faltando de 2 ou vice-versa, mas isso está sendo adequado, né, aos poucos, e está se continuando. Como eu falei, o pessoal vem e investe em Chapecó. Há 30, 40 anos atrás o pessoal ia em Itapema, ia para o litoral comprar. Hoje o pessoal compra aqui e deixa o imóvel alugado o ano inteiro, final do ano vai lá e paga aluguel seus 10, 15 dias ou 30 dias, quem passa nas praias. Então, quer dizer, ainda é uma forma de negócio. Eu, sim, estou usando o termo ainda. Uhum. Quero dar bom dia, então, para o presidente que assume, Ricardo Lunardi, atual presidente do Secovi Oeste. É uma dimensão grande, no mais de 90 municípios. Não sei como é que se dá o trabalho, de que forma vocês equacionam isso. Uhum. Mas, num primeiro momento, Ricardo, números. É curioso a gente ouvir a fala, sim, porque quem caminha, anda por Chapecó, encontra muito a figura, a placa. Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Aí tem no mesmo imóvel um festival de placas. Uhum. Tem 5, 6 placas de diversas imobiliárias. Uhum. Vende-se, talvez em algumas casas, a gente já começa a perceber, no alto, nos prédios. Uhum. Concorda com o Altir nesse sentido? Continuamos aquecidos? Ou esse monte de imóvel com aluga-se, às vezes me preocupa um pouco, eu vejo salas comerciais. Uhum. Eu fico pensando, como é que funciona? Essa dinâmica, ela está ajustada assim, dá para dizer Chapecó, permanece sendo a bola da vez? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Altir. Bom dia a todos os ouvintes do Estúdio Condá. É uma satisfação estar no seu programa novamente aqui e agora exercendo a função de presidente do Secovi, né? Por sinal, é um sindicato, né, que tem extrema importância no desenvolvimento econômico, né, aqui da região. E assim deve se postar, né, pela importância que tem, né. Eu acho que o nosso objetivo é justamente valorizar o sindicato, um dos objetivos, que eu gostaria de falar depois sobre isso também, né, de ter condições de colaborar mais aí com o planejamento, né, da cidade e, enfim, contribuir através da importância que ele tem, né. Se me permitir, antes de entrar os membros do Secovi, Raquel, né, que são as empresas que fazem locação, venda de imóveis, as empresas loteadoras, né, hoje são os verdadeiros construtores da cidade, né, que você sabe que hoje os loteamentos de Chapecó, a partir de 2004, né, eles, por força de uma lei municipal, eles têm que ser entregues com toda a infraestrutura, né, de pavimentação, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto sanitário, calçadas, rede de energia, né? Todas as soluções, enfim, entrega pronto e mais a área institucional, né? Só entrega para a prefeitura, daí depois fazer a manutenção após 5 anos, inclusive depois do as-build, da entrega, né? Ainda nós temos a responsabilidade, né, sobre a qualidade das obras, né, por um período do que foi entregue por 5 anos em caso de problemas de algo mal feito, né? Tá? Então, por isto, né, nós temos, eu acho que o dever, né, também, e a condição, melhor do que ninguém, de opinar sobre o planejamento da cidade, né? E é isso que nós gostaríamos de conseguir a partir, o Altir já tem feito isso, mas nós temos que intensificar isso, tentar colaborar mais, né, procurar dar mais fluidez, né, ao desempenho, né, das nossas instituições, das nossas empresas, né, junta às demais instituições, né, com quem a gente tem que se relacionar, né, para que a gente tenha mais dinamismo, mais desempenho, enfim, tanto para o nosso associado, como também vai refletir também no desempenho das instituições com quem nós nos relacionamos, como, por exemplo, registro de imóveis, prefeitura, principalmente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Ricardo, então, eu quero falar sobre isso, porque, mas num bloco futuro, justamente esse entendimento da ação do sindicato, a gente vê a força que ele tem, a dimensão, territorialmente falando, pelo número de municípios, mas pelo que ele representa, se tem imóvel disponível no município, se tem empreendimento, é a partir das empresas que compõem o sindicato. Exato. E muitas vezes, nesse âmbito em que vivemos, em que estamos julgando muito certo, errado, quem manda, quem é mandado, quem domina, quem não domina, quando fala em loteamento, incorporação, e nessa sua fala de planejar a cidade, poder opinar e interferir, já gera aquele desconforto em algumas pessoas dizendo, bom, eles detêm o poder, o dinheiro, portanto eles determinam. Eu quero guardar isso para o segundo bloco. Antes disso, para a gente não perder o fio da meada, só compreender a sua leitura, como fez aqui o Altir, do momento atual, se a gente está aquecido, se esse monte de placa de aluga e vende é natural, é normal, ou se a pessoa tem que dizer, peraí, eu ia comprar uma sala comercial e fazer bem o que o Altir Paludo colocou. O dinheiro que entra dessa sala comercial garante minhas férias no final do ano. Com tanta placa de aluga, ainda é um bom negócio? Raquel, nós temos que nos basear em números, né? Em dados, né? E que são frios, né? Não é no achismo, né? E como o Tir rapidamente falou, realmente todos os gráficos que nós temos de desempenho em Chapecó, eles são positivos até o final de 2015. O que não é a média do Brasil. Por isso que eu digo que Chapecó, né, pelos índices que nós temos de desenvolvimento até 2015, né, ele não tem nenhum gráfico negativo, né, ele só vem num crescente. Né. Aqui eu posso citar aqui, por exemplo... É claro que, voltando um pouquinho, nós percebemos é que as pessoas se precavendo, tentando enxugar, né, as suas despesas, estão fazendo migração de uma locação para outra. Isso a gente percebe bastante na cidade. As pessoas tentando, no aluguel, diminuir o valor pago. Né? Estão negociando. Isso, né? É um fenômeno nacional que acontece aqui também. Então. Exatamente. Né? Isso aumentando a sala também, a empresa, deve ser uma sala maior. Fazendo esse ajuste. Tem outras, né? Tá, mas realmente tem. Isso nós percebemos bastante, né? E um dado aqui que, né, para ter ideia aqui. Entre alvarás de construção e alvarás de habite, né? Em 2015 nós tivemos aqui 1 milhão e 85 mil metros quadrados de emissão de alvarás de construção e habites, né? Nem imagino que seja isso. Quantos ele, campos de futebol ele, sugar? Imagina, né? Aqui nós temos, e ele foi superior, né, em relação a 2014, em 68 mil metros quadrados. Tá? Mesmo que em 2014 nós tivemos a revisão do plano diretor, então muitos empreendimentos ficaram aguardando para ver quais os índices que iam ter para os terrenos, né? E seguraram os projetos. Sim. Mesmo assim, ele foi superior a 2014 então, em 68. Vem crescendo mesmo. Vem crescendo, olha, né? É surpreendente isso. E para a população ter uma noção do que é Chapecó, do desempenho de Chapecó nos últimos anos, eu falei aqui que nós tivemos 1 milhão e 85 mil metros quadrados de alvarás de habites e construção emitidos em 2015, né? Em 2002, né? Aqui nós tivemos 2002, alvarás para construção, né? O total em 2002 nós tivemos 212 mil metros, né? E alvarás de habites 140 mil metros. Em 2002. Isso mostra que fez, então, uma década. Em 13 anos, né? Mais que, em 13 anos, nós tivemos 310% de aumento, né? Em emissão de alvarás de habites e construção. Isso é o reflexo, tá, do que é de efetivamente o Brasil ter vivido um bom momento de aquecimento, de liberação de crédito. A gente entendeu que, infelizmente, depois nós não tínhamos o lastro para isso. O crédito é algo meio volátil economicamente falando, né? Ele não é um dinheiro que eu tenho, é algo que me foi adiantado para que eu pague depois. Ainda assim, foi um grande movimentador da economia. Exatamente. Então, esse, aqui nós temos aqui outro dado importante. Em 2015, nós tivemos entrada de 130 projetos para que daí na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, né? Entrada de projetos, nós tivemos 130 aqui, né? E superior a 2014 também, que tivemos 128. E um comparativo com 2015 para 2003, em 2003 nós tivemos 40 entradas de projetos, né? Solicitação de entrada de projetos para... Era singelo, né? 40. 40 para 130 em 2015, né? Durante os anos, né? Então, isso demonstra, né, o desempenho da cidade nessa última década, né? Como vem Chapecó, né? E os índices são esses, né? O ITBI aqui, né? Eu tenho até 2013. O que é ITBI? É um intervivos, né? Todas as transações comerciais, né? De imóveis, né? Eles pagam essa taxa à prefeitura, né? Nós tivemos em 2002 1 milhão de reais, né, de ITBI, né, estou arredondando os números. Sim, de, né, arrecadação. Em 2013, né, ele, num crescente sempre, nós fomos para 9 milhões de arrecadação de ITBI, né, tá? E assim por diante, né, esses dados são da FECAM. Né? São dados bem confiáveis. Quando o Ricardo falou, né, frios, ele não disse frios no sentido de não contabilizar, ele disse frio na frieza do número, né? O que muitas vezes a gente tem uma complicação em compreender. O número não tem paixão, o número é um número, cabe então a nós interpretarmos. Todos esses dados que eu tenho aqui, né, eles demonstram que Chapecó não parou. Ele tá, agora nós temos que avaliar esse primeiro trimestre aqui, que nós não temos os números ainda, mas até 2015, Chapecó ainda segue sendo uma cidade interessante para se investir. Então eu posso, né, fechar esse bloco de introdução dizendo que imóvel, olha que curioso, dá um receio falar isso em contexto de crise. Eu posso dizer para quem nos ouve, e são muitos municípios nos ouvindo nesse momento, diz, olha, aqui em Chapecó, pelo menos imóvel ainda é um bom negócio. E depois vamos justificar, né? Dá para dizer. Melhor. Você veja bem, só para quem tinha aplicação em dólar, né? Um pouco de dólar, que é o que é, né? Veja só a perda que teve, né? Mas, né, tivemos, né, reduziu pela metade, né, o valor da nossa moeda em relação ao dólar, né? Poucas atividades econômicas tiveram a valorização que teve os imóveis aqui em Chapecó, numa cidade como Chapecó, né? É verdade. Poucas atividades econômicas tiveram desempenho, né, que com teve esses, o setor imobiliário. Exatamente, com, né, esses números que vocês mostram, não aqui, é? Realmente. Não é? E, por enquanto, não tem nada, mesmo que se reduza, né, que é claro, a gente não espera outra coisa, né, nós estamos vivendo uma crise econômica, mas ainda a cidade, né, é uma cidade que tem uma situação diferente das demais cidades com as mesmas características que a nossa, né? E o nosso desafio, enquanto eu tenho dito para os nossos associados, que enquanto nós estamos ainda nessa zona de conforto, né, o nosso desafio é atrair investimentos para a cidade para que a gente sustente isso, né? Nós temos como eu disse aqui, tá, veja bem, nós temos 1.085.000 metros, né, de área, né, entre alvarás de construção, né, alvará de construção em 2015, 584.000 metros, né, alvarás de habites, 501.900 metros quadrados, né, em 2015, né, então nós temos que dar vazão, né, a isso, né? Nós tivemos nos últimos 4 anos 5 mil lotes urbanos, né, lançados no município, tá? E nós temos um déficit habitacional ainda de 32% no município. Isso é um número, né, que impressiona. Eu preciso chamar o primeiro intervalo comercial e quero compreender um pouco isso, porque de um lado, bastante imóvel para locação, razoável oferta de imóvel para venda também, desaceleração, mas não ainda no sentido nefasto, a gente encerra o bloco dizendo sim, investir em imóvel é uma coisa boa, mas tem muito desdobramento nisso, né? Por exemplo, para imóvel de altíssimo padrão sempre vai ter cliente. aqui. E esse déficit? Porque esse déficit de 32 mil moradias, chega isso tudo? Não, é 32%. Né? 32%, é isso, desculpa a confusão. Esse traduz um número X de moradias de pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. Então, nós temos postas aqui situações extremas, né? De um lado, pessoas que precisam, que hoje moram talvez até numa condição não muito boa e que sonham em comprar a casa própria. E de outro, pessoas abastadas que vão lá, que querem, olha, eu quero assim, assim, assado, alterar a planta para uma demanda específica. Esses extremos, e entre esses extremos, a ação do sindicato. A gente entende isso, então, depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Berlanda tem novidade. Dia 24 de fevereiro, prepare-se. Feirão de colchão Berflex. Colchões produzidos e vendidos por nós. Por isso é muito mais barato. Confira nossas super ofertas. Conjunto Box Porto Alegre, molas ensacadas de 1.538 por 999 à vista. São R$539 de desconto. Colchão solteiro Berflex com 40% de desconto. Só 139 à vista. Conjunto Box Berflex Natal por somente 599 à vista. Você não está sonhando. As ofertas são válidas até o dia 1º de março. Berlanda, 25 anos perto de você. Chegou a hora para comprar barato. Alfana, para servir o freguês, resolveu baixar os preços de vez, vendendo até pelo preço de custo. Confira. Travesseiro Santista a R$8,90. Cobertores de casal apenas R$19,90. Mantas em microfibra de casal a R$29,90. Plástico a partir de R$4,90 o metro. Barbante Euroroma a R$9,90. Camisas Gola Polo masculinas a R$16,90. Calça social masculinas a R$27,90. Calças jeans AR jeans adulto a R$23,90. E para facilitar, Alfana parcela tudo em até 5 vezes sem juros. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos. Florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare! Suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob. Tudo de um banco em uma cooperativa. Com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. Tijolos 8 furos a R$590 o milheiro? Acredite! A Badalote Materiais de Construção tem tijolos 8 furos, 9x19x24, apenas 20 peças por metro quadrado, da melhor qualidade, na quantidade que você precisar e com entrega rápida por apenas R$590 o milheiro. Não tem comparação. Badalote Materiais de Construção, aqui construir ou reformar custa bem menos. Aceita cartão Visa em Master. Na São Pedro, telefone 3322-2932 em Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Bye bye verão Nery Calçados. Todos os calçados de verão das grandes marcas a R$30, R$50 e R$60. Promoção válida para esta semana. Vem pra cá. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. A Schumann tem muito mais do que você imagina. Tem um mundo de tecnologia pronto para você e com o melhor preço. Vem pra cá! Smartphone tela 5 polegadas, baixou de 799 para só 599. TV Samsung LED 32 polegadas, 79 na parcela, é só 79. Notebook Acer, muito espaço, muito rápido, de 2,399 por 1,999. Vem pra cá! Realiza! Nossos esforços são constantes. Trabalhamos com energias renováveis e assim contribuímos para preservar o futuro. Estamos prontos para superar desafios através de energia limpa, gerada por 7 usinas hidrelétricas, 1 usina solar e 2 complexos eólicos, gerando força, inovação e oportunidade em mais de 400 municípios do Brasil. Somos todos energia. Somos todos Brasil. Eletrobras, Eletrosul. Energia para novos tempos. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima. CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas 21 minutos, a gente vai divagando no intervalo comercial, mas o que ficou é o entendimento do que faz o Secov. Se é responsável por construtoras, incorporadoras, imobiliárias, eles oferecem à população o imóvel. Como é que o Secov atua, se tem um foco? Porque, por um lado, o Altir Paludo falou, olha, para imóveis top, esses imóveis classe A, digamos assim, sempre vai haver demanda. No outro extremo, há um déficit, que eu errei aqui o número, porque era uma porcentagem, 32%, não sei como é que se traduz. Por déficit habitacional, eu entendo, pessoas que não têm casa própria. Isso. Como é que transita o sindicato entre esses extremos? Por exemplo, o sindicato busca a Caixa Econômica para perguntar, vai continuar o Minha Casa Minha Vida? Ou o sindicato diz, se tem demanda para imóvel top, vamos só investir no imóvel top. Tem ação definida para o sindicato? Sim. Então, só concluindo aqui e corrigindo, Ragal. Eu falei que tem demanda para imóvel top, mas assim, tem demanda para todos os tipos de imóvel, tá? Sim. Principalmente os imóveis mais em conta dentro da Minha Casa Minha Vida. Havendo dinheiro na caixa, tá? A Minha Casa Minha Vida vai continuar. E tanto é que tem dinheiro até os 145 mil. 145 tá? mil, então o Minha Casa não foi extinto, ele está inativa. Está inativa, tem dinheiro. Acima dos 145, então tem algumas restrições na caixa, tá? Eu não sei se é a palavra certa, restrições, mas assim, está tendo dinheiro para 145 mil com juro diferenciado para quem não tem imóvel, tá? Sim. Então, assim, no geral, então tem para todos os tipos de imóveis, tá? Tanto primeiro imóvel, né, ou de alto padrão. O sindicato não é que ele intervém, mas ele dá algumas diretrizes, né? Exatamente. Então, como é que eu poderia colocar? Tem as construtoras que constroem Minha Casa Minha Vida, isso vem delas, né? Tem as construtoras que constroem imóveis de padrão melhor, tá? E tem as que constroem de médio padrão. Padrão, digamos, classe média, se ainda existe essa classificação. E a outra pergunta é isso. Pois é, justamente em relação a isso, primeiro, para fechar o Minha Casa Minha Vida. Com tanta suspensão de tantas crédito. Iniciativas, a gente pensa justamente, agora o crédito não está mais fácil. Hoje, em Chapecó, vocês têm a informação se vai vir um novo empreendimento, como os que já foram relacionados aqui, a gente não nominou, mas relacionou. Disse, olha, houveram grandes movimentos do Minha Casa Minha Vida. De 2016 em diante, está previsto um novo empreendimento daquele porte, não sei se vertical, não sei se horizontal, não sei em que ponto da cidade, né? Porque há uma discussão também em relação ao perfil, mas vai haver? Vai haver, tá? Aqui é o PAC 3, tá? Que bom. Vai haver. Eles vão reduzir, talvez, a quantidade. Em vez de fazer, vamos imaginar aqui, 300 apartamentos ou casas, vão trabalhar mais com aquele individual. Porque individual, cada um vai lá, compra o dele, compra um terreno, né? E constrói uma casa. Ah, então ele não vem no formato de um mega condomínio. Não, não vem. Pode, assim, não é que vai ser extinto esse também. Esse vai continuar. Mas eu imagino, tá? Eu não tenho esses números na mão, que eles vão reduzir por vários fatores. Um, para não deixar um monte de gente morando junto. E outro, tá? Porque daí vocês vão lançar, em vez de lançar um de 100, lança um de 50, a venda é mais rápida e a construção também. Quer dizer, talvez aquele formato que a gente viu, expoente, etc., não tenha sido uma experiência. Né? Foi uma experiência negativa, eu acho, porque houve muito conflito, né? As pessoas vinham de uma cultura diferente, de realidades diferentes. Realidades diferentes, né? Colocadas todas no mesmo local, né? Sem o hábito de pagar condomínio, né? De participar, né? De forma, né? Das despesas ali comuns, né? Então isso aí foi um grande problema, está sendo um grande problema até hoje de administrar isso, né? Então acredito que agora, com essa experiência que se teve, deve mudar um pouquinho, né? Esse modelo, né? Adaptado mais a tendo uma pela experiência, né? Se colocar à disposição outro tipo de projeto aí para, né, que seja adequado a essa cultura, né, que nós temos aqui, né, a forma de viver das pessoas. Né? Olha, até nisso, e a gente vê a consequência, eu não gosto de dizer o expoente, eu gosto assim desse, porque se cria um preconceito, e tudo que é de ruim está lá. Não, absolutamente não. Mas houveram erros, né, constatados mesmo, que vão ter que ser corrigidos. Quando o Ricardo falou e me chamou a atenção essa fala, de que o sindicato ele pode e deve interferir no formato do crescimento da cidade, imediatamente já vem aquela divisão. Do forte contra o fraco, eu vou só contextualizar um pouco, porque quando se fala, e tivemos, é curioso, porque eu já entrevistei o Ricardo como vereador, como secretário, como empresário do agronegócio, quer dizer, agora ele vem no formato imobiliário, mas já tivemos, eu fico rememorando discussões pois anteriores, não. Em que se diz, olha, Chapecó está entregue às loteadoras. As loteadoras acontecem, derrubam, desmatam, interferem no bom crescimento, no crescimento ordenado de uma cidade, porque detêm o poder econômico. Essa fala cabe quando se fala, olha, novos loteamentos, Chapecó não dá mais conta de novo loteamento, porque daí tem que ter clínica, tem que ter creche, tem que ter uma área institucional preservada, tem que ter um sistema educacional além da creche, tem que ter a linha de ônibus para que as pessoas vão e voltem, e as incorporadoras só se preocupam com o lucro. Eu jogo as máximas que eu escuto no decorrer de muitas entrevistas para que vocês expliquem à população. Tá. Quando vem um novo loteamento, é bom ou é ruim? Raquel, veja bem. O sindicato da habitação, como eu te disse, a partir de 2004, nós temos que entregar os empreendimentos com toda a infraestrutura, né? Que corresponde no mínimo a 35% do total da área, né? Entre ruas, né? Calçadas, áreas institucionais, sistema de coleta de esgoto, né? Esgoto pluvial, água pluvial, abastecimento de água, enfim, né? Então, a cidade está recebendo prontinho, né? Tá? E como eu disse, ninguém melhor de colaborar, né? Quem sabe o que é fazer um loteamento é quem faz, né? Então, nenhuma outra instituição tem mais competência para colaborar, né? Para fazer o planejamento da cidade, né? Sabe qual é a necessidade de uma calha de rua, sabe, né, que fluxo tem que ter. Então, e quem normatiza, né, onde fazer, onde não fazer determinado tipo de empreendimento é o plano diretor do município, né, que foi desenvolvido por toda a sociedade chapecoense organizada, ali representada. Né? Então, hoje nós temos regras, né, para fazer os parcelamentos de solos, né, baseados lá também, que segue as normas do Estatuto das Cidades, né? E que preconiza o adensamento da cidade, deixa de registrado isso, e não quer dizer que eu concorde com isso, mas é o que preconiza o Estatuto das Cidades, né? Que ele é para diminuir o custo da cidade. A ideia do Estatuto das Cidades é que se faça o adensamento, né? Que daí fica tudo mais próximo, então você verticaliza a cidade, né? E na minha opinião, né, eu tenho dúvida se isso traz qualidade de vida. Que diminui o custo, sim, diminui, né? Mas você vai gerar, tudo tem um preço, né? Então, o transporte escolar é mais próximo, né? O cidadão pode andar mais a pé, né? A escola fica mais próxima, né? Os serviços públicos ficam mais baratos para o município. Porém, né? Eu tenho dúvidas quanto à qualidade de vidas, né? E a verticalização, né? O amontoamento de prédios, né? Trazer sombreamento, vai trazer falta de ventilação e todas essas coisas. E nós vamos, mas é o que preconiza o Estatuto das Cidades, e o plano diretor dos municípios tem que seguir, né? O que preconiza o Estatuto das Cidades, e é isso que foi feito aqui, né? E nós queremos então colaborar, então, cada vez mais, né? Primeiro, para dar fluidez aos trâmites, junto, como eu disse, né, junto a essas instituições com quem a gente se relaciona, né? Trazer desempenho, é claro, né? Uhum. Para que os nossos associados tenham desempenho nas suas atividades, né? E também trazer desempenho para os órgãos públicos, né, e demais instituições com quem a gente se relaciona, né? Dá fluidez aos processos, né? E segurança jurídica, né? Mas e pode haver em processos tão consolidados, eu não sei, é diferente a ação, por exemplo, do sindicato em Chapecó, do que seria em Guatambu, ou do que seria em... Vocês encontram gradações de demanda em relação ao sindicato? Se eu tenho uma imobiliária, se eu tenho uma construtora, ou já é uma situação mais ou menos, já está posto o jogo? Vocês encontram ainda a necessidade de dar assistência ao sindicalizado? Não, claro que sim. E veja bem, Chapecó foi ela cresceu em 5 anos agora, né? De 2010 a 2015, nós tivemos um incremento de população de 25 mil habitantes, segundo o IBGE. Né, que eu até tenho um pouco de dúvida sobre os dados do IBGE. Né, 25 é uma nova cidade. Chapecó é uma cidade que o crescimento dela vai acontecer bem ou mal. Né, ela se tornou um polo regional por força do isolamento que nós tínhamos lá na década de 60, que era um sertão isso aqui. Né, nós tivemos que daí reverter o processo. As pessoas têm que entender isso também, que tem pessoas que estão aqui e não entendem essa dinâmica que houve aqui, que vieram depois, num momento mais recente, para cá. Mais civilizado. Né? Eu vivi aqui na década de 60, eu era criança, né? Aqui era um sertão, né? Passava tropa de boi aqui na Fernando Machado, levando tropa para São Paulo. Eu vi isso, né? Tá? Não tinha calçamento na maioria das ruas aqui, era poeira, tipo o que é em cidades lá do norte hoje. E o isolamento total em relação à nossa capital, Florianópolis, né? Chapecó foi uma cidade que soube se organizar através das instituições aqui da época, né? E buscou, né, e reverteu esse processo, né? Por força do trabalho do nosso povo daqui, né? Um povo empreendedor, reverteu o processo. Chapecó teve que se tornar um polo para ter o que a gente tem hoje aqui, que daí, naquela época, os nossos filhos tinham que estudar fora. né? Porque não tinha estudo, ensino superior aqui, né? Quem tinha condição ia. Ensino médio ia muito. Comprar imóveis. Fora também, porque vai investir. Né? E esse é o jogo que a gente tem que fazer. Nós temos que mostrar que Chapecó é o lugar de se investir. Agora, para nós atrairmos novos investimentos, trairmos novos. Modelos de atividade econômica para cá, nós temos que ter uma cidade, primeiro, que seja atrativa. Temos que ter as infraestruturas, como abastecimento de água, como capacidade de energia elétrica, e os serviços aqui têm que ser prestados com agilidade. E dando segurança para quem vem para cá. Né? Não adianta a gente fazer uma campanha que o Secovi está fazendo, que nós temos índices positivos, nós temos argumentos para trazer investidores para cá, né? Suficientes. Né? Agora, não adianta nós atrairmos os investimentos para cá e chegando aqui o investidor encontra problemas para... não flui, como eu disse, estou usando muito o termo não flui, né? Os demais encaminhamentos junto às demais... Então, é essa conversa, no bom sentido, essa conversa que a gente quer ter para tentar fazer com que as coisas andem bem. E em relação à a contribuição nossa junto ao desenvolvimento da cidade, sim, justamente nós queremos que a cidade vá bem, que os nossos negócios... Nós não podemos. O que é bom para o sindicato, né, não pode ser diferente do que é bom para toda a comunidade. A gente não consegue dissociar isso. Né? Aqueles interesses do nosso associado tem que estar em consonância com os interesses da sociedade de modo geral. Né? A coisa só vai funcionar se for dessa forma. Né? O que a gente quer é cada vez mais, não que a gente já não faça isso hoje, o plano diretor nos permitiu, mas cada vez mais a gente tem que interagir para fazer com que os processos andem da melhor forma possível, com mais agilidade. Né? E a gente tem sim ideia para dar. Nós temos que ter um diagnóstico preciso da nossa cidade, sabe? Nós já temos um trabalho aqui que eu quero até enaltecer aqui, feito pela Uno Chapecó, aqui, ó, agora o novo reitor, o Cláudio Jacós, que colaborou conosco, né? A Carolina Dalla Corte e o Márcio Paixão Rodrigues, né? Nos apresentaram a nosso pedido, fizeram essa análise do desenvolvimento de Chapecó, nesses dados que eu estou me baseando, que todos os gráficos nossos são positivos, Raquel, né? Olha, e a partir da UNO que... Uma instituição extremamente exatamente confiável. Exatamente, ela que compilou esses dados. Eu quero aqui de público agradecer ao Cláudio, né, que fez esse belíssimo trabalho, e nós temos que daí fazer esse diagnóstico para saber, olha, o quanto nós precisamos, quanto nós temos de demanda, quanto nós podemos crescer, nos dar as diretrizes, né, para o desenvolvimento da cidade, para que ele ocorra de forma sustentável e que se reverta em qualidade de vida. Né? Olha que curioso, num contexto de crise, eu só vou pegar três frases aqui, porque o Ricardo me mostra que esse documento é feito pelo UNO Chapecó. Eu digo, eu tenho até que se prove o contrário, né? A gente tem apreço, carinho e respeito pela UNO. E eles abrem o estudo dizendo razões para investir em Chapecó. Primeiro que eles colocam é a localização, então é um ponto, Chapecó é um ponto estratégico. Segundo, é o sexto município mais populoso de Santa Catarina, então a gente compreende que a partir de uma grande população há serviços correspondentes. Terceiro, é destaque econômico e ocupa a sétima colocação na economia do Estado. Em nível federal, 129ª cidade em potencial de consumo. Isso, entre 5 mil e poucos 5 municípios. 5.500 municípios, eu acho. Isso é um dado muito importante. 563 municípios. Pois é. E ali, finalmente, diz, além disso, o município foi eleito em 2015 a melhor cidade do Brasil em mercado de trabalho. Nossa, como o Chapecó está bem? Viu? A gente você, que trabalha pegou, tanto eu não aspecto ia, negativo. Né, eu estava até, não ia, né, tu veja que... Por que que nós não vamos acreditar que Chapecó, né, com esses dados, vá seguir evoluindo? Nós temos, eu só voltando lá atrás, que eu estava falando da cidade naquela época, na década de 60, que reverteu, né, o processo. Sim. Nós não tínhamos serviço médico aqui. Né? Isso entende? É uma verdade. Os doentes, nós tínhamos que ir para fora, os estudantes estudar fora, e daí não voltavam, porque não tinha perspectiva de emprego de aqui, de trabalho aqui. Né? Na área médica, né, nós tínhamos uma situação que atendia o que dava aqui, nós tínhamos que mandar para fora, no momento em que os familiares mais teriam que estar junto com seus entes queridos, não poderiam, não podiam estar, né? Ia tudo para fora, e hoje se reverteu isso. Né? Agora, por força de que a gente, para não ficar nesse isolamento, né? Então, ou a gente crescia, né? ou desaparecia, perpetuava, né, naquela situação de isolamento, né? Nós, Chapecó, optou em crescer. Agora, o que é que a gente tem que cuidar para que esse crescimento, né, gere desenvolvimento e, né, qualidade de vida. Qualidade, que se reflete em qualidade de vida. Esse é o grande desafio, e não vai ser o Secovi sozinho, não vai ser, né, a prefeitura sozinha. Nós temos que aprender a conversar e discutir tudo isso, e cada um colocando a sua experiência, né, e juntos, né, seguir fazendo com que esse... e aqui os dados demonstram que nós estamos no caminho certo. Né? Aqui não tem nada, aqui nada indica nessa pesquisa que a ONU fez, né, de que a gente não tenha trabalhado. Nós estamos trabalhando bem, só que nós não podemos deixar a peteca cair. Nós temos que seguir evoluindo, e para evoluir a gente tem que fazer o diagnóstico preciso, como digo, eu repito, fazer o diagnóstico preciso da cidade, né, para que a gente consiga, né, estabelecer as metas, né, projetar da forma correta o crescimento da nossa cidade, já que ele é irreversível, né? Sim, ele pode acontecer bem ou mal, né? Nós temos que fazer com que ele aconteça de forma organizada, né, para que a gente, né, não tenha problema. É o que eu questiono às vezes, pois não. Pegando um pouquinho aqui, ó, dos loteamentos, a maioria do pessoal vê o loteador como bandido. Pois assim, é, o cara ganha dinheiro. Eu quis justamente explorar cara ganha um pouco dinheiro, isso. Ganha dinheiro, mas não é assim. É só uma máxima. Quando eu ouço referência do ouvinte, ele vem mais no sentido de crítica, de receio, de medo que se faça um crime contra a cidade, do que um olhar positivo. Agora, deixa eu te dar um dado aqui, Raquel. O Ricardo citou aí, e assim, é muita coisa, ele acabou esquecendo, mas tipo assim, ó, no loteamento, o loteador tem que fazer tudo, desde a placa, pare à direita, dobra à esquerda, não pode dobrar à esquerda, tudo, só para o ouvinte entender. Água, luz, calçamento, tubulação, tudo. Desde a praça tem que fazer, que infelizmente, depois a população vai lá e destrói, tem que fazer com banco de concreto, é o povo brasileiro, tá? Então o loteador tem que fazer tudo. E infelizmente nós temos alguns loteamentos, e até o interior de Chapecó, ele está loteado, irregularmente, tá? Então, aquele loteador que entrar com projeto na prefeitura, que vai para o cartório de registro, depois vai para a promotoria, depois volta, isso leva 2 anos, se tudo ocorrer bem, 2 anos para aprovar o loteamento. O problema hoje não é você fazer o loteamento, ou fazer, que eu digo, é a infraestrutura, que ela é caríssima, mas é você aprovar nos órgãos competentes. Então, isso o que os loteadores têm cobrado da gente lá, eu era presidente até o ano passado, o Ricardo é agora, só, puxa, nós fizemos tudo, nós doamos área institucional, tem que plantar área verde, tem que deixar PP. E como é que fica esses loteamentos irregulares no interior? Porque os caras estão loteando no interior, é. Você não precisa ir no interior, é só você pegar o não, Google e entrar. Não, tem problema também aqui. Então, isso que, isso que é assim, então o loteador ele é bandido, mas eles não vão para o interior olhar como é que está o interior de Chapecó, ele está loteado, irregular, que é pior. Porque o loteador hoje, que ele aprovar certinho na prefeitura, no registro e na promotoria, ele tem que doar tudo que nós falamos aqui. Parece que é pouco, mas ele entrega à prefeitura tudo certinho. E ainda tem mais 5 anos de responsabilidade se der algum problema na obra. Olha, eu quero fazer uma pergunta bem pontual para ser respondida depois do intervalo comercial. Quando a gente anda pelo interior, olha como as coisas acontecem. Eu não digo que haja dolo. Ah, eu vou maquiavelicamente fazer. Eu sou proprietário rural, envelheci. Tenho uma pequena propriedade. Meus filhos não têm interesse em manter a propriedade como ela está. Foram para a cidade, têm seus empregos. O que que eu começo a fazer? Eu vendo um lote. Isso, faz contrato de gaveta. Faço um contrato, o interessado vem, compra o lote, atraído pela vida bucólica. Por pressão, eu não entendo como ela se dá, eu consigo ligação de luz. Eu não sei se eu faço um gato, eu não sei se a Celeste muitas vezes diz, poxa, coitado do cara, bora lá ajudar. Não poderia por lei, mas eu faço. E aí aquele lote ganha luz. Faço lá a fossa séptica e me instalo. Tudo irregular. Mas estou lá vivendo no campo, vivendo o sonho do campo. Um terreno que me custaria 300, 200, 150, 180, eu consigo por 50, por 100, 30 mil? 30, 20 mil eu já ouvi falar. Sim. E são denúncias que quando a gente aborda esse assunto, elas chegam. Não chegam de quem vendeu e nem de quem sabendo se beneficiou comprando. Chegam do vizinho, chegam de outras pessoas que dizem, olha, começou um movimento e de repente agora do lado é minha propriedade e tem um monte de casas. Como é que a gente deve deglutir, compreender e entender depois do intervalo comercial? ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:42. Venha para a Van nesta semana e aproveite as super ofertas da promoção Fevereiro dos Preços Baixos à Van. Cadeira de alumínio fibra sintética, somente 10 vezes de R$11,99. Luminária solar balizadora EcoForce por apenas R$ 9,99. Promoção Pula Pula. Até dia 29, clientes do cartão Avan têm o primeiro pagamento só para abril. Faça economia, compre na Avan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, é tudo de bom. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Volta às aulas é com a Calçados Novo Hamburgo. Grande promoção no setor de mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. É isso mesmo, mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. Não perca tempo, corra para uma das nossas lojas e aproveite esta super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Nesta semana, Américo Confecções derruba ainda mais os preços. São ofertas exclusivas para você economizar ainda mais. Blusinhas Frozen infantil, apenas R$10. Camiseta do Homem-Aranha, somente R$10. Legging e short saia da Frozen, só R$19,90. Blusa de moletom juvenil com capuz, feminino e masculino, por apenas R$89,90. É imperdível. Toda loja em 10 vezes sem entrada no carnê ou em 12 vezes no cartão. Corra, pois é só essa semana. Américo Confecções, onde seu dinheiro vale mais. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público federal ou estadual e está precisando de dinheiro, venha direto para o Paraná Banco. Possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Não consultamos o SPC e Serasa e as parcelas são fixas. Também trabalhamos com a portabilidade de dívidas, onde você traz o seu empréstimo para o Paraná Banco e sai com mais dinheiro no bolso. Já estamos fazendo a margem do novo aumento do salário mínimo no INSS, Paraná Banco, em Chapecó, na Avenida Fernando Machado, em frente ao Restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. No maravilhoso mundo dos Eletro Schumann, tudo que você sempre quis pode ser seu. E pelo melhor preço. Lavadora Consul com cesto inox. Só agora, só na Schumann, por R$ 99 mensais. Refrigerador Consul Frost Free, de R$ 299 por R$ 1.799. Ar Split 9.000 BTUs, quente e frio. Só R$ 99 mensais na Schumann. Vem pra cá, realiza! Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 13 minutos para as 10 horas da manhã. Eu dei um exemplo aqui, que é o que vem ocorrendo. E o Altir diz, olha, é no interior de todos os municípios. Municípios que estão tendo valorizações, o nosso município, né? Enfim, começou a compreender uma dinâmica que eu digo, talvez não haja dolo, não há mal nisso. Eu envelheci, eu não tenho continuidade na minha propriedade rural. Eu tenho ali uma fonte de renda na medida em que eu vou parcelando a propriedade e vou vendendo lotes. Olha, não há má intenção. Quem compra, já compra sabendo que não está bem legalizada a situação. Já compra sabendo que não poderia pedir, por exemplo, a Celesc que instalasse luz. Porque não está regularizado. Cabe aí uma intermediação, uma ação, ou eminentemente isso não concerne ao sindicato? Como é que vocês enxergam hoje aquela casa que, de repente, brota numa área irregular? Aquele produtor que vende até área de preservação permanente e transforma em lote. O sindicato pode agir sobre isso? Deve, não deve? Sim, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita e tem que ver de forma bem ampla isso que está acontecendo, né? Nós temos que, esse assunto a gente não conseguiu trazer para a pauta e talvez aqui, diante do que você está falando, nós colocarmos, Altir, como pauta de discussão, né, para esse ano, ver se a gente consegue encaixar numa das pautas para a gente estudar isso, né? Como você disse, ele não está fazendo mal feito, né, de forma, às vezes, até muito consciente, né? Mas o que que é? Isso aí, o que que é reflexo? A cidade de Chapecó, o município ficou pequeno em relação à área urbana da cidade, né? Então, tudo ficou muito próximo do interior nosso, ficou muito próximo, né? E é claro, o nosso modelo fundiário aqui, né, em muitos casos, por mais que você tenha escala, você não consegue mais viabilizar. As propriedades foram ficando muito pequenas, né? Infelizmente, é o modelo fundiário que nós temos e a escala, que antigamente você vendia uma carga de suíno, né? Você comprava um carro, né? Você entregava um aviário, você comprava um carro, né? Hoje você não consegue mais, é só grandes granjas e coisas que conseguem sobrar o suficiente para te comprar um carro. E olhe lá. Durante o ano. Quer dizer, vira, né, a questão da subsistência. Então, a pequena propriedade, ela não tem mais escala suficiente para desenvolver atividades que consigam sustentar ela, né? Chega num ponto em que ela não é viável mais, né? Então esse cidadão, o filho já não está mais trabalhando na atividade. Sim. Porque ele não consegue ter perspectiva, né, de ter uma qualidade de vida, gerar renda ali naquela atividade, né? Fica só aquele senhor lá que já está numa faixa etária que não consegue mais ser absorvido no mercado de trabalho urbano, porque ele não se qualificou, né? Já não tem mais idade, é um problema, não é? E realmente, uma das coisas que vai acontecer né, em função dessa proximidade da cidade, da área urbana da cidade com a área rural, e essas ocupações irregulares, né, em que o cidadão daí faz um contrato de gaveta e acaba lá loteando, né, fazendo irregularmente. Fica o aluguel, ou o custo de um lote aí é bem menor, ou ele faz uma locação lá, e daí, ou seja, todo mundo tem moto, todo mundo tem carro, né, o ônibus escolar vai pegar a criança lá na porta de casa, coisa que não tinha no passado, né, vai gerando um problema para o município, daí aquele negócio que eu falei do estatuto da cidade, né? Quando junta 5 ou 6 casas, independente se é regular ou irregular, essas pessoas vão ter demandas. Daqui a pouco juntam 10, elas vão dizer, bom, mas eu não tenho aqui um posto de saúde, precisamos de um posto de saúde, precisamos de uma escola. Do transporte escolar. E aí não é, né? É estranho, porque quando é atinente a pessoas morando lá, se diz, meu Deus, mas como é que... É muito cruel, né? Você dizer, não, isso aqui tudo está ilegal, irregular, vocês não merecem. Existe ainda o fator social no meio disso. Exatamente. Dá para o sindicato dizer, olha, como disse a secretária de habitação, não sei se ainda é Tatiane Bodheimer ou se mudou, mas enfim, ela dizia, olha, é uma questão social, mas é uma questão que tem que jogar luz e não tem que ser omitida. Exato. O que é que se faz? Não pode brotar uma casa em cima de um terreno que a gente sabe que é irregular. Tem que haver essa fiscalização. Raquel, eu acho que assim, ó, o que tem que fazer, justamente voltando àquilo, nós temos que desburocratizar o processo e fazer com que aquele cidadão, se ele quiser fazer o parcelamento de solo da área rural dele, que ele faça dentro da lei. Né? Hoje, se ele fizer, ele vai correr o risco, dependendo da forma como for feito, de haver uma denúncia. E nós temos vários casos desse na cidade aqui que foram denunciados e que estão embargadas as obras. Né? Nem todos estão dando certo, né? Aqueles onde que é percebido, né, a prefeitura não é omissa, não. Ela tem, a gente sabe de vários casos que estão embargados aí querer fazer as coisas de forma irregular e não deu certo, né? Causando prejuízo para todos daí, né? Pois é. Né? Então, eu acho que a saída, né, é a gente tentar criar um protocolo, né, de procedimento ali para que as pessoas façam as coisas dentro da lei, né? Facilitar para que aquele cidadão, que é esse que eu falei, que às vezes não tem condições de por si buscar informação, de ter agilidade, né? Se para nós, Altir, já é difícil a gente transitar, né, com papéis, imagina um cidadão lá que... Né, trabalhava na roça, no interior, para ele vir aqui e cumprir todas as regras. Né? Então nós temos que talvez, com a Secretaria de Habitação, né, desenvolver, né, um trabalho nesse sentido, Raquel. Está me surgindo isso agora. Sim. Aqui, né, devido à tua colocação aí, de nós colocar como meta e fazer para que as coisas aconteçam, né, sem haver dano aí, né, para o problema nosso não é que faça lá, o problema é que a ocupação irregular. Que faça regular, cumprindo regras para que não, que traga segurança e não crie problemas. Por né? Para o município. A gente fala para o município, Ricardo, mas porque... isso um dia vai onerar para todos nós. Claro. Um dia a cidade vai chegar lá ou sem vai precisar. Sem planejamento, aí não tem energia, não tem esgoto, não tem isso que o loteamento regular tem. Né? Que é claro que se vai adensando essa forma de ocupação, nós vamos ter problema. Talvez um meio seria a Celesc não ligar a energia. Porque a água eles conseguem fazer poço. Sim. Então, se a Celesc não liga, só liga se for para filho ou para empregado, que isso tem que... Vamos imaginar lá que um colono constrói uma casa... Por favor, ele tem o direito de colocar os filhos morando na propriedade. Filho, gênero, empregado, na dois, três... Na prática é difícil, porque você pode... Ele apresenta um contrato, né? O próprio proprietário, o proprietário da área pede a ligação, né? Para mais de um padrão. Mas aí a Celesc, é o que um ela associado que do Secovi falava um dia. A Celesc, quando ela vai fazer a leitura da luz, ela faz cada 3 meses no interior, eu acho que é isso, ela vai levar, tem uma casa, tem 3 casas e um medidor. Não dá. É regular. Ele vai ver em 3 meses, tem uma casa nova, vamos ver onde é que está o outro medidor e tal. É simples. A Celesc, ela teria uma demanda para controlar fácil. Não sei se, né, tem que ver. Eu a parte legal, isso. Mas nós temos que sentar para conversar sobre isso, né? Ter um tempo para discutir. Porque são movimentos, né? A gente vê, se pensa... E se quer uma cidade planejada, eu digo, a média do município brasileiro, primeiro erra para depois acertar, né? E depois colher o prejuízo desse erro. Então, pega um município pequeno no litoral. Como é que se dá a exploração desse pequeno município? 200% irregular. É. Depois vem o promotor, vem a legislação, vem a própria comunidade entendendo que deu um tiro no pé e tenta refazer a história do município turístico. No interior também acontece isso. A gente muitas vezes tende ao erro, ao irregular, etc. e tal. Pá, depois, peraí, agora como é que se conserta? Vide, por exemplo, a Tílio Fontana, o Leopoldo Sander, Leopoldo Sander, e a gente tem ali, é ruim olhar aquela comunidade como um problema, mas ao mesmo tempo, quando sobe o nível do rio, a gente entende, quando há poluição no manancial de água, a gente entende que isso se formatou em problema. Como é que se resolve? Como é que se lida com o fator humano? Como é que se diz agora, o senhor que está aí há tantos anos, o senhor, por favor, se retire, porque tudo está errado, a formatação da casa, a forma como ela foi construída em cima. Aí tem gente que me diz, Raquel, e tem grandes empresas. É, a prefeitura fez um trabalho ali em tentar retirar as famílias de lá e dar uma casa nova, né? Fizeram partes, né? Sim, mas aí alguns não quiseram sair. Pois é, e também tem a questão do desenvolvimento industrial e de empresas, quer dizer, não é só um lado, não é só o pequeno com seu pequeno esgoto, mas é também uma estrutura toda. Eu não sei, eu pergunto pela medida que tem um sindicato como o de vocês, que é de construtora, de incorporadora, de imobiliária, né, e o olhar de vocês para isso, mas diz o Ricardo, vocês vão pautar isso, vocês vão, né, jogar um pouco de luz em cima dessa situação. Outro exemplo que às vezes me pega é o seguinte, pois bem, disse então que, depois para a gente rapidamente conversar com os ouvintes, disse que o ideal, quando se tem um lote, é você fazer a sua calçada. Porque você evita atropelamentos da segurança, beleza, estética, etc. e tal. E aí a gente fez a calçada. E agora tem uma nos conversa... Nos loteamentos novos já tem já que é obrigatório. Já é obrigatório e dentro do que preconiza, né, a lei de acessibilidade. Né? Pois é. E aí se fez a calçada. Mas agora parece que vai vir uma nova norma dizendo, olha, mas a calçada que você conhecia como até então no padrão, ela vai mudar. Porque talvez a Chapecó esteja impermeabilizada, o que não é cimento é concreto, a água não flui, num dia de chuva alaga a cidade, então vamos quebrar a calçada para que ela fique mais permeável e colocar uma faixa de grama. Isso é um exemplo típico, eu sorrio quando falo, porque aquela história, o Brasil, todo carro tem que ter extintor. E tem que ter um kit de pronto-socorro. E você investe nisso... E daí depois não precisa mais nada, nem kit de pronto-socorro, nem extintor. Então, o Brasil, o Brasil nos confunde. É papel do sindicato acompanhar esse tipo de demanda, essa mudança, essa nova demanda ambiental, que eu acho que também ela é procedente? Vocês podem ajudar, contribuir, dizer o certo e o errado, opinar sobre isso? É um exemplo. É, hoje mesmo, né, alguns dias atrás, nós procuramos o procurador do município para falar com ele de uma situação que a gente tem certa preocupação, que é sobre que foi posto aqui pelo promotor que cuida dessa área no município, né, a necessidade de adequação à lei de acessibilidade, né? Então, Raquel, nós vimos que tem gente que está com sérios problemas, porque nós temos aqueles prédios, né, que foram feitos na década de 60, 70, aqui no município, né, e que respeitaram a lei da época. Sim. Né? Nós temos aqueles que foram feitos no período de transição entre a lei, né, e a entrada em vigor dessa lei de acessibilidade, a qual nós concordamos e achamos que é correto, né, deixar bem claro, né, e tem aqueles que são os prédios novos, né, tá, que são três situações distintas. Então, tem aqueles prédios antigos, tem muitos que não, só derrubando o prédio, né. E nós temos casos aí que não tem do como elevador, se adaptar. Né? Para elevador. A gente vê vários casos de que o poço do elevador não está dentro da norma, né? E por outro lado, não tem aquelas situações em que daria para colocar um elevador externo, que você faça. Entende? Se a estrutura do prédio permite. Mas tem situações que não tem como fazer. Ou não tem área. Né? Então, essas situações é que a gente colocou para o nosso procurador. O procurador, com esse evidentemente também estava preocupada, a prefeitura também está tentando equacionar, né, para discutir esse assunto junto com o Ministério Público, né, está fazendo essa conversa, né, e hoje, por coincidência, nós estamos com uma reunião no Sinduscom, que também é outro que tem bastante conflito nessa área, né, mais do que nós até, do Secov, né. Mas nós, como representamos os condomínios também, nós temos bastante problemas de adequação a essa lei de acessibilidade. Então está lá, me parece que, segundo o que o Dr. Cavalli, que é o nosso procurador do município, me falou, houve, evoluiu, é o que eu estava te falando, nada que uma boa conversa não resolva, que a gente discutindo os assuntos, pautando com dados técnicos, né, com argumentos bem embasados, a gente não consiga evoluir. Né? Então, eu acredito que a gente vai evoluir para um consenso, para gerar um procedimento na cidade para se adaptar à realidade que nós temos, às realidades que nós temos. A conversa está acontecendo agora, já deve ter terminado a reunião no Sinscom, mas não estávamos lá, né, com o representante, era para mim estar, mas vim aqui ao teu programa e nós estamos lá, o Secov representado lá, para te ver que é uma das nossas atribuições, sim. Né, nós temos preocupação em ajudar nesse processo. E eu acredito que é questão de conversar, né, e nós nos adaptarmos, né, tentar fazer com que a lei seja executada dentro, né, do que é exequível. Né? Ver o que é possível. Né? Porque claro, tá? Que existe, eu fico pensando, a gente se confronta muito com isso em todas as áreas que vem aqui ao programa. Existe o ideal e existe o possível. Mas depois tem que conversar. E justamente, né? Essa distância muitas vezes ela é muito grande, ela sofre a influência de muitos fatores, o fator humano. Se você for ver, enfim, só tecnicamente as coisas, é impossível. Não, é impossível. Né? As leis são feitas pelos homens, né? E elas podem ser mudadas pelos homens também. Então, dependendo da realidade. Tem que haver um bom senso das partes envolvidas. Eu acho que sim. Por exemplo, né? Nos loteamentos novos, né, Ricardo? O loteador tem que fazer o paver, a calçada. Ele vai lá e faz, executa, e não é barato. E aí, no final, o que acontece? Durante a construção que o pessoal vai construir, o morador, ele acaba detonando a calçada, porque ele entra com o material de construção, com os, sim, caminhões, uhum, e aí é dois custos. Eu vejo que não precisaria cobrar o paver ou a calçada nos loteamentos novos, deixa para o proprietário fazer. Porque quando o dono do terreno compra pagando por aquela ele calçada, paga, e depois ele o acaba refazendo. Acaba fazendo de novo. Isso então, é normal. Pois é, essas são as micro situações, as pequenas situações que vão se desdobrando. Sim. Eu já vou emendando, porque algumas questões que eu ia fazer a pergunta, o ouvinte já se encarregou. O ouvinte é muito atento. Então vamos lá. Primeiro, um abraço aí para o Crestani, que nos acompanha nesse momento. Nosso amigo. Pois é, ele diz o seguinte: em relação aos lotes vendidos irregularmente, na Baronesa da Limeira, graças a uma lei especial, vai ser possível regularizar lotes com menos de 2 mil metros quadrados. Essa lei deveria ser estendida a todas as áreas rurais que queiram fazer o desmembramento. Isso facilitaria a situação das prefeituras municipais. Ele coloca no plural, porque esse perfil que a gente colocou aqui do pequeno, da pequena área e do desmembramento, que ocorre de forma irregular, menor, não é só em Chapecó. Que o módulo rural permitir. E vocês concordam com isso? Vocês acham que daria para estender esse desdobramento da legislação? Eu acho que nós é um fator positivo? Eu acho que sim, viu, Raquel? Eu tenho que ver a legalidade disso, se lá no registro de imóveis vai ser aceito o desmembramento de área rural a menor do que o módulo, né, de que forma vai ser feito isso, né? A lei permitindo e tendo o cuidado, né, para que essas ocupações ocorram de forma que sejam ordenada, sustentável, não, e é isso que nós temos que buscar, entende? Parabéns ao Crestani, né? A prefeitura que conseguiu isso. Agora a gente gostaria de entender né, como é que vai ser feito esse processo, né? E também procurar colaborar aí para que tudo isso ocorra, né? E nós não podemos ter dois pesos e duas medidas também, né? De um lado, as empresas que fazem parcelamento de solo têm que seguir à risca e fazer as doações, fazer toda a estrutura, todas as, né, exigências, né? E de outro lado, nós também, né, como eu disse, dois pesos e duas medidas. Nós temos que cuidar aí, até para que a gente faça justiça aí com todos, né? Todos são cidadãos, todos pagam seus impostos, né? E tem que ter os direitos iguais preservados, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer, sim. Ó, parabéns aí, nós defendemos que tem que haver isso, só nós queremos entender mais, né? E colaborar para que se estenda essas regularizações para as demais regiões do município, né, Altir? Sim, acho que teria que ser todo o município. Olha, o ouvinte aqui vai na veia. O Darcy diz o seguinte: confirma-se a informação de que não tem tratamento ou rede de esgoto nos loteamentos e bairros novos da nossa cidade? Ele expande para bairro também. Não, mas é a questão assim, de que... Posso? Pois não. É assim, os loteamentos novos, onde a rede de esgoto, que era da Casan, passa próximo a 100 metros, se não estiver enganado, o loteador tem que puxar, tá? Onde não tem, porque o loteador não vai sair, por exemplo, de um bairro e fazer 5 quilômetros puxar a rede de esgoto dentro do bairro antigo. Porque Chapecó não é 100% contemplada com rede de esgoto. Não, é só praticamente o centro, né? E aí, tá, então assim, nos bairros novos tem que colocar aquele filtro, tá? É, são dois filtros, esqueci o nome agora, mas são filtros para tratamento de esgoto. Isso. Tá? É o biofiltro, né? É o biofiltro, mas são dois filtros e depois vai para a fossa sumidora. Tá, que antes só ia para a fossa, aquela fossa tradicional, tá? Nossa velha conhecida. É, então é assim, onde houver a rede de esgoto 100 metros longe, o loteador tem que puxar até lá. E onde não tiver, for mais de 100 metros, aí é o loteador que orienta e a própria prefeitura, quando vai fazer a fiscalização, tem que ter esses dois filtros. O alvará de avite, ele é dado mediante a constatação de que o filtro, né, usado é aquele que está homologado e que pode ser usado. E que daí. Isso. É só assim, então, ficando bem claro, né? Todos os parcelamentos de solo que ocorrem, né, em Chapecó hoje, né, tá, havendo a possibilidade de ligação com a rede pública, deve ser feita a ligação com a rede pública, certo? Se a Casan diz que tem viabilidade de conexão, o loteador tem que fazer a rede, né? Se precisar bombear, tem que bombear, né? Porque por causa do declive, tem que bombear o esgoto para ir na rede pública, né? Aqueles casos em que não existe a possibilidade da rede pública, que não é perto o suficiente para ligar, então ele tem que apresentar a solução de fossa e sumidouro com esses equipamentos que são homologados e que são aceitos e que dão aquela garantia do tratamento, né? Então daí não existe mais alternativa. O que pode acontecer, sim, tem bairros no plural em que ainda não chegou a rede. Aproveitando... Sim. Mas aí tem a questão do filtro. Isso, então tudo tem que ter tratamento, não existe mais. E uma sugestão que a gente tem trazido, que a gente vai seguir também, que é uma atribuição do Secov, Altir, né? É de propor de que para evitar o tratamento individual, né, que a gente possa fazer o tratamento coletivo, entende? Quando não tem a rede pública, né, se possibilite, né, o tratamento coletivo para que cada um não tenha que fazer sua fossa sumidor, a gente deixa a rede pronta para conexão, como é na rede pública, né, e faz o tratamento coletivo, né? Daí quem aí depende de dados, para ver se tem, depois que você tratar ele, você vai soltar onde? Daí tem que ter a prova. Não, mas tu tem que daí dar a condição de que o tratamento, né, você consiga fazer todas as etapas, né? Uhum. Tá, isso é uma coisa que, inclusive, depois você faz uma parceria, né? Você faria uma parceria com a Casan porque hoje a gente entrega a rede prontinha para a Casan e depois ela cobra. Sim. Certo? Né? O loteador entrega, né? Assim como a rede elétrica também vai para a Celesc, quem fatura é a Celesc, né? A rede de esgoto também é entregue. Nesse sistema de fazer o esgoto coletivo ali, que seria uma alternativa, para viabilizar a manutenção e fazer o sistema de tratamento, é que eu, né, já me ocorreu a ideia de fazer uma parceria com a Casan. Mas aí, né, tem que passar a rede da Casan por perto, né? Não, a rede coletiva não. É naqueles casos para evitar de cada um cuidar do seu. Sim, de cada um. Mas a pergunta do Altir que fica: você conseguiu fazer essa coisa consorciada? Grande fossa. Tem que fazer o tratamento. Ele tem que devolver a natureza com a água tratada. Então, isso gera um segundo compromisso. Também. É uma possibilidade, é um sistema complexo de tratamento, mas já existe, tem essa tecnologia, já tem outras em outros lugares que tem, né? E que é uma questão, é uma situação que a gente tem que pensar, né? Entende? E inovar, porque, veja bem, estão postas as regras. Só que depois, para fazer a manutenção, como é que faz? Você faz uma parceria público-privada com quem tem a concessão do tratamento de esgoto. Sim. Aqui, para fazer a administração do negócio, entendeu? É uma possibilidade. Tá? E tem que se buscar essas possibilidades. Eu entendo a preocupação do Darcy, porque não se admite, e a gente vê isso, meu Deus, Rio de Janeiro, vamos lá um pouquinho, né? O Rio de Janeiro, uma cidade histórica, maravilhosa, mas o esgoto, se chega, chega o emissário submarino, que manda os dejetos do ser humano para uma faixa de mar. É fantástico isso. Passa o esgoto, mas o cara do restaurante diz, não vou pagar, então eu vou ou simplificar e vou jogar na rede pluvial. Isso é tempo presente, minha gente, não é história medieval, é tempo presente. Então a gente tem que aprender a lidar. Sim. Outra questão. O José diz o seguinte, dizem que Chapecó é cidade para se investir. Ele não concorda. Ele diz, tem pavilhão sobrando para alugar, apartamento com 2 anos pronto que nunca foi alugado, apartamento comprado, e aí vem aquela história que eu dizia, por 200 mil e que hoje você coloca a venda por 150 e ninguém quer. E vem me dizer que tem que investir aqui? Uhum. O José não está animado. Tem como... informar ou olha, alentar é aquilo o José? Que eu falei, o diagnóstico que nós temos hoje, tá, ele não, eu tenho que falar com dados, né? Sim. Certo? Nós teríamos que pegar o dado do trimestre agora, né? Certo? Próximo trimestre agora. Sim. Né? Pra ainda não dá para computar. Agora, os dados dos últimos 10 anos não dizem isso. Né, José? Tá? Nós não temos essa informação agora recente, pode ser que mude o panorama. Eu tenho que me basear com dados, não no achismo, como ele disse, né? E aquilo que eu falei, nós temos que, para orientar os nossos investidores, né, nós temos que ter um diagnóstico que já temos aqui, né, e ampliar esse diagnóstico para a gente saber planejar o crescimento da cidade, saber se a gente pode fazer mais pavilhões, se a vocação é para pavilhão, se é para habitação unifamiliar, multifamiliar, para orientar o nosso associado no que ele deve empreender. Né? Sim. Agora, é óbvio que se você fizer uma conta fácil, nós temos em torno de 40 mil alunos aqui, né? Certo, na cidade. De nível superior. De nível superior. 16 mil, né? Que estão saindo da faculdade, né? Como Chapecó é uma cidade que tem infraestruturas atrativas, tem, né? Muitos desses aí vão ficar aqui. Vão construir, né? A vida aqui. Né? Então, nós temos que... essas contas que nós temos que fazer. Quais as perspectivas e dá para fazer essa pesquisa de saber qual é a tua intenção, né? Você que está terminando, quantas turmas são formadas por ano? Uma boa parte desse pessoal vai ser não um potencial. Volta pra casa. Ele não volta para casa, ele vai adquirir seu primeiro imóvel, né? Então não é uma conta muito difícil, e esse diagnóstico que nós queremos fazer para apresentar para a sociedade chapecoense, para entender como é que vai ser essa dinâmica daqui para frente, saber quais as perspectivas de crescimento, entendeu? É essa a resposta que eu teria, né? Nós temos que justamente dá mais tranquilidade, né, para o nosso cidadão que quer investir em imóveis aqui através de dados, né? Até agora é um bom investimento. É um bom investimento. Okay. Eu não posso falar, né, achar as coisas, né? Tá? Ok, fica explicado isso para o José. O Luciano e a Camila fazem a mesma pergunta. Fazem a pergunta que o Ricardo escreveu agora, o jovem profissional. Sim, é a pergunta que todo mundo que ingressa no mercado de trabalho ou quem já está maduro, mas que não tem aquele ganho, se faz. Por que é tão caro um terreno regular em Chapecó? Um casal que trabalha em uma empresa, ganhando R$1.000 cada um, vai conseguir comprar um terreno e construir uma casa depois? Aí diz o Luciano, que aí é que entra o problema, Luciano. Por isso surgem os terrenos irregulares. A Camila também pensa assim. Muitas pessoas não têm condições de comprar um terreno regular, com escritura e tudo mais. Só que a Camila pergunta, é seguro comprar um terreno com contrato, aquele chamado só o contrato de compra e venda, o contrato de gaveta? Não é. Não é, porque aqui um pouquinho ele pode revender duas vezes, tá? Mas não é nem essa a questão principal. O principal é que ela vai estar morando irregular, não é dela. Tá? Camila, não é seu. Não é dela, infelizmente, não, você vai pagar, quem não você registra, vai usar muitas... Quem não registra não é dono. Certo? É. No futuro, se acontecer qualquer fatalidade, primeiro que ela não pode contrair um financiamento para fazer uma casa em cima. Né? Ela não pode dar em garantia o imóvel. Né? Se vier a falecer, ou de qualquer problema... Não deixa nada para ninguém. Não deixa nada para ninguém. O dono é o cidadão. Quem tem escritura. Quem tem escritura. E aí, muito cuidado. Né? Então, é uma prática, Camila... completamente desaconselhada. Mas aí o Luciano coloca a gente num beco sem saída. Se não pode comprar irregular, que o preço é acessível, consegue comprar um terreno com o preço de mercado hoje? Consegue puxar lá, de repente, o Minha Casa Minha Vida? Porque essa faixa, justamente, são aqueles 30 e poucos por cento que constituem o déficit habitacional de Chapecó. O que essas pessoas fazem? É interessante a pergunta do Luciano, cumprimentar ele. É assim, ó. Todo mundo, acho que é o sonho de todo mundo ter a casa. E tá certo, casa, carro. E a gente, como loteador, também gostaria que antes todo mundo... Antes casa do que carro. É, antes casa do que carro. A gente aprendeu antigamente que era isso, né? Já caiu há Mas, muito assim, tempo. Isso é um sonho do brasileiro e eu acredito que o Luciano vai conseguir também. Ele tem que ir numa caixa ou numa casa lotérica e fazer uma simulação. Que eu acredito que com R$1.000 ele consegue comprar uma casa geminada, que são duas casas no terreno, regular, tá? E financiar, ele tem bônus, agora não sei dizer de quanto, se der, conforme a renda, né? Ele pode pôr renda familiar. Familiar também, tá? Então ele vai até uma lotérica, eles dão as informações. E se ele não consegue a geminada, às vezes um apartamento daqueles blocos de 4, 5 prédios, né? Eu acho que por aí faz. Uma poupança no começo não é fácil, a gente sabe disso, é meio penoso, mas todo mundo tem que ter o começo dele, né? E a saída é essa dele. Olha, bom a gente salientar que, por mais críticas que haja em relação ao governo, essa iniciativa do Minha Casa Minha Vida teve o seu valor, teve. E tem tempo presente. Então é uma saída, por exemplo, Luciano, eu entendo a sua angústia, quem começou a vida sabe como é que é. Ou mesmo quem já está meio cansado, diz, poxa, eu trabalho, não chego lá. É uma alternativa, só que gera comprometimento e a longo prazo, infelizmente. E aproveitando, Raquel, que é uma oportunidade do Luciano também se informar a respeito, é o Luciano e a Camila, né? Camila. Agora, no dia 20, 21 e 22 de maio, nós teremos o 12º Salão do Imóvel, né? Aqui em Chapecó. Salão, né? Feirão, né? É o Feirão do Imóvel, né? Da Casa Própria, né? Que é o maior evento do mercado imobiliário da região oeste aqui. Então, é uma oportunidade, né? Até lá, daí nós já teremos algumas definições da Caixa Econômica, né? Em relação ao período agora, né? Ver como é que vai ser, né? Acredito que sim, a Caixa vai estar com as suas metas definidas. Mas tomara, né? Que esse não... Eu tô ajudando pela Minha Casa Minha Vida, tomara que então, esse não... Eu acho que não cai, né? Não caia. Porque é do FGTS, né? Então é o Fundo do Trabalhador, né? Então, era para estar lá o fundo, né? Vai ser oportunidade, vai ser a oportunidade de todo ouvinte que tiver interesse, né? Todo ouvinte, né, que tiver interesse de participar da feira e, quem sabe, uma boa oportunidade aí para bons negócios, né? Seguramente na feira, né? Nós teremos promoções aí, né? Teremos imóveis, são casas geminadas até 130 mil e apartamentos até 145 mil, até 160 mil, agora também, que está sendo mudado, né, para Chapecó e região. Então a Caixa deve informar a gente ali, melhor dizendo, o Secov, e o Secov vai dar essas informações. Olha, o Eugênio, que ele reitera essa questão, enfim, eu só vou ler rapidinho, vocês já responderam, mas diz: todo cidadão, segundo a Constituição, tem direito à moradia, alimentação e educação. Aí eu pergunto, um cidadão de bem, assalariado, vai comprar um lote urbano de 200 mil reais, entrega a vida em troca, né, para ter um terreno de 300 ou 400 metros quadrados. Mas existe sim, Eugênio, essa possibilidade. Vamos focar no que o Brasil fez de bom em meio a tantos erros. Eu acho que é buscar o Minha Casa Minha Vida. É como os pais da gente faziam lá com o bendito, maldito BNH, que quando via até o tataravô estava pagando, mas era o jeito de ter o imóvel, né? Sim. Não sei se vocês lembram do BNH. Eu lembro. Eu vou terminando aqui, porque deu um pega aqui no final, mas enfim, o Tarcísio diz o seguinte, acelerou nesse sentido aqui, ele parabeniza o programa, lembrando... Bem lembrado pelo entrevistado, o crescimento não é sinônimo de desenvolvimento, diz a teoria econômica, é o que eu tenho medo. Ainda que seja imprescindível crescer para se desenvolver, não existe almoço de graça. Alguma avaliação para fazer? É, o nosso pensamento também, né? É justamente essa nossa preocupação. Nós estávamos falando no intervalo, aqui, os empresários que fazem parte do Secov, Raquel, todos são cidadãos chapecoenses, são empresas localizadas aqui, né? Trabalho, pago exemplo do Altir, né? Ele tem a família dele aqui, eu tenho a minha família aqui, meus filhos estão aqui, quero que fiquem aqui, né? Então, é óbvio que a gente quer que a nossa cidade vá bem, né? E que a gente consiga, né, seguir crescendo todos juntos aqui, né? Uma cidade, como digo, uma das melhores cidades do Brasil, sem dúvida nenhuma, eu falo isso com muita tranquilidade, né? E se tem um lugar para se investir no Brasil, né? Se é uma das melhores, aí dentro do panorama todo, sim, né, que nós temos, né, contextualizando, para quem tem recursos para investir e que está numa região, né, que não tem os atrativos que tem Chapecó, né, Chapecó é um bom lugar para se investir, né? E tem pessoas que têm, que agora você veja bem com a inflação que nós temos, são poucas os investimentos, né, que conseguem, né, se valorizar, né, tanto quanto a inflação, né? Então, poucos investimentos, né, tá? E então o imóvel, né, eu nunca vi alguém perder dinheiro comprando imóvel. Só pode que são não ter liquidez na hora. São investimentos de médio e longo prazo, né? Mas nós nunca vimos ter perda. Então, é uma certa segurança, né? Você pode pulverizar seus investimentos e um dos lugares para se investir, né? Se tem lugar para se investir no Brasil, um dos lugares é aqui em Chapecó, com certeza pelos índices que nós temos de desenvolvimento aqui. Olha, eu finalizo aqui com a simpática participação do Mauro Neres, está nos escutando aqui em Ponta Grossa. Poxa, a gente esquece o quão... Eu sempre faço isso, eu esqueço o quão longe a rádio vai. Mas então um abraço pro pessoal no Paraná, ele acompanha a gente lá. E ele diz um abraço a vocês. Com o Ricardo, o sindicato está em boas mãos. Enfim, com essa saudação. Ricardo Lunardi, obrigada pela participação. A gente sempre vai longe, porque são assuntos que fazem parte da nossa rotina, né? Não tem como evitar, não tem como fazer por menos, né? E fica sempre essa preocupação. Você tem um déficit habitacional, eu não sei o que é razoável em outra cidade, se o nosso é muito grande, se é aí uma busca muito grande para compensar, ou se não, toda cidade tem esse passivo e seguirá assim, não sei qual a perspectiva. Com essa colocação final, te agradeço a vinda aqui. Só tem esse déficit as cidades que têm desenvolvimento, né? Justamente pelo boom de desenvolvimento que nós tivemos aqui nos últimos anos, né? Nós geramos essa demanda, né? E, por outro lado, nós temos os investidores que estão fazendo os investimentos para atender essa demanda, né? Nós temos é que equacionar isso e ter equilíbrio, né? Volto a dizer, nós precisamos, então, estudar, levantar dados, né, científicos, né, para avaliar para nós ter o ponto de equilíbrio, para ninguém ficar mal, né? Nós atender a demanda, né, com preço, atender a demanda e saber qual é a demanda, que tipo de demanda, se é o imóvel para Camila, para outro ouvinte, para o Luciano, né? Quanto disso é para eles, quanto disso é para outro cidadão que é profissional liberal. Nós temos que fazer esse estudo, esse diagnóstico com mais precisão. Isso realmente nós temos que ter, né, e colocar isso aí para a sociedade, para, né, a gente gerar as expectativas dentro da realidade. Da, né, realidade. Tá? Da mesma forma, o TIR que se despede, né? Eu acho que é um trabalho intenso, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que não deixa de ser um trabalho intenso. Obrigada pela participação. Raquel, realmente 4 anos... Parece que foi ontem que eu peguei. Pô, 4 anos é um mandato longo. Foi 2 e mais 2. Então, assim, em nome do Secov, que a gente agradece toda a família Lang aqui, a Subcondá. E dizer para o ouvinte que participaram com as perguntas, que é interessante quando ele vai adquirir imóvel, que ele busque as informações. Ele indo no cartório, no registro de imóvel, na prefeitura, ele está seguro. Com isso aí... Ele está seguro, ele está comprando imóveis com registro de incorporação e aprovado por esses órgãos competentes. Olha, isso é fundamental. Obrigada, Altir, pela participação. Aquela história, gera um comprometimento maior, bate mais a cabeça, tem sim um mar de burocracia. Demora um pouquinho mais. Demora, mas tem que tentar fazer a coisa da forma correta. É seguro. Exatamente, é segurança para você e para quem vem depois de você, para os seus filhos, enfim. Olha, para você que nos acompanhou, a gente corre aqui no encerramento. Obrigada pela audiência, um bom dia. Nos despedimos e voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.